A fé é o firme fundamento daquilo que eu não posso ver. É a certeza que apesar da grande luta eu vou vencer. É a convicção de que as promessas vão acontecer. Vão acontecer. A fé é o meu porto seguro nos momentos de decepção. É a coragem para o recomeço na desilusão. É maior prova de que estou vivo e não desisto, não. A fé foi o que fez de Abraão amigo do grande Senhor. Foi o que ajudou José a vencer a prova e ser governador. E que impulsionou Davi quando o gigante derrotou. A fé foi o que sustentou Moisés em frente ao povo de Israel. Que levantou a Josué e o fez se manter fiel. É pela fé que o crente ora e faz Deus mover o céu. É pela fé que essa muralha em sua frente hoje vai ter que cair. E essa tempestade forte vai chegar ao fim. É pela fé que a porta fechada hoje vai abrir. Ajudou José a vencer a prova e ser governador. E que impulsionou Davi quando o gigante.